Oxanair 6225, contato radar na decolagem. Submantene-vos de voo 320, saída Momo. 320 na Momo. 6225. Táxi São 3663, 178 a bordo, 420 com 20. Você copiou, São 3663? Negativo, por gentileza de dados novamente, São 3663. 178 a bordo, 420 com 20. São 3663, está livre o táxi primeira direita no ponto esperatório 686, audímetro no 092, bom voo. 092, primeira direita, ponto esperatório 686, São 3663. Para o táxi, voo 1923, 157 a bordo, 4 horas e 14 da turma, alternando o galeão. O voo 923, táxi via Juliette Alfa no ponto espera como número 2, seguindo o Airbus da TAM, vai chamar... A torre com 1086, o altímetro no 012. 7, Juliette Alfa, com número 2, ponto número 1086, 2, com o 923. Salvador, Oceaner 63, 12, posição 3 para o pushback acionamento. Salvador, Oceaner 63, 12, na posição 3 para o pushback. Solo Salvador, copia o Oceaner 6312. Aguarde. Meia 3 1 2 0 3, o portão está livre, é portáxi. Está livre, 6312. American 9-0, ready to copy. American 9-0, clear to receive flight level 330 via upper whisk 58. Take off from runway 10, left turn, Puka departure, Caju transition. Stop code 5120, frequency of departure is 119.35. American 980. Roger, American 980, clear to receive a flight level 330, upper whiskey 58, Puka departure, Aracaju transition, squawk 5120, departure frequency 119.35, American 980. Okay, after takeoff, left turn. Roger, left turn, Puka departure. Report when you're ready to push and throw up, American 980. Yeah, Roger, American 980. Approval, American 90, call taxi. Roger, clear for push and start, we'll call for taxi, American 90. Solo Salvador, 35221. 5221, conquista aprovado, 200, só um minuto, Fábio. Aguardo, 221. 6225, chame Recife 12685. 12685, Recife 6285. Pronto, 5221. Autorizado, conquista 200, volta direta da coluna 10 com curva pé direita, perfil da Gole, Eval, após voo direto conquista. 5146, transponder, controle opera em 1 no 9, decimal 35. Top, autorizado então, 200 para conquista da coluna 10, direita, perfil da Gole, transição Eval, depois conquista direto. Responda 5146, controle 1935, 35221. 35221, correto. Faz trecho em ponto para o posicionar. Vai chamar para pushback e para lá. 5221. VM63, chamou? Demarcativa, quanto espera pronto com 1923. Só 926, sim, é o número 2, mandei a posição. Ficou 926. 302, segue com o número 3, via Índia Alfa, 18 menos ponto espera, torre, 1002, ajuste. Com o número 3, via Índia Alfa, ponto espera, 18 menos com a torre, 1012, eu ajuste. O Chanel 6312. 0, vento, 090 graus, 99. E decola 10 da 3663. Ao Salvador, Azul 4299, box 8 para o pushback e acionamento. Mandei a posição, Azul, tem um tráfego da América retaguarda. Mantém posição, 4299. Desce Interlagos, reporte rotatória visual com a 17. Detrás Interlagos, detrás rotatória, o visual com o campo, o papão da linha na lateral. American 90, American 90, ready to taxi. American 90, taxi, Juliet and Alpha, until road point, Manoel 10, on the road point, call tower 118.6, Canadian 1012. Roger, clear taxi, Juliet Alpha holding point 10, tower 118.6, and altimeter 1012 now, American 92. Zero, how many people on board? American 980, we have 160 souls on board. 160, okay. Okay. 299 Azul, assim como a América para a retaguarda, coordena a equipe de solo para iniciar, chama o táxi. Sim, após a América, inicia 4299. Falou Salvador, então 3304, assim que tem informação quilo, autorização Brasília nível 340. 312, ponto espera pronto, observando a aeronave da Gol à frente. O Chanel 6312, ciente, após a rolagem do Boeing da Gol, o senhor ali mantém. Após a rolagem do Boeing da Gol, ali mantém na 190, Chanel 6312. Três meia meia três, decola 08, chame controle 1935, com voo. Eu estava de 35, bom trabalho. 3304, copy. 3304. Brasília, 380, rota Pesolo 7, decola 10, com curva pela direita, subida Gole, transição Ofeto, 5145, transponder, controle OPN 1, 9, decimal 35. 3663, conforme autorizado, vigilância. Dael, vigilância, tá, 3663. Gole, transição Ofeto. Transponder 5145 e controle 1935, então 3304. Podia só repetir o transponder, por favor? Copiou 5145. Correto, chame quando pronto para o puxar. Estimativo, acorda quando pronto, 3304. Mavro 23, autorizado a decolagem pista 10, ventro 090 graus, 10,9. Vento autorizado a decolagem, 923. Ali mantém. Ali mantém, 6312. Para o táxi com 111 a bordo, 4:26, alterna Ribeirão Preto. JV 111? Afirmo. Táxi autorizado, Juliette Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, no 8, décimo meio, ajuste no 0, 112, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera da 10, 186, 10, 112, obrigado, bom dia. Controle 1935, bom voo. 1935, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol na 923. Gol 1923, subir mantém nível de voo 240, vigilância. D240, gol 923. Obrigado. Chanel 6312, autorizado decolagem pista 10, vento 1 centena 12 nós. Tive decolagem, Chanel 6312. Chinei 6312, decolou turno 4, chame controle 1935, bom voo. 435, Chinei 6312, bom dia. Salvador, bom dia, Chinei 6312. 6312-350 na PUCA Vigilância. 350, sai da PUCA, 6312. Recife agora no 3325. Recife 3325, Índia November Alpha, torre agora 18.6. Índia November Alpha, chamará a torre 1 no 8, decimal 6. Can 92? Salvador, é o Papa Romeo Índia November Alpha, está no corredor Interlagos, na proa da rotatória, visual com campo, 4 milhas afastado da rotatória. Índia November Alpha, autorizado final da 17, reporte final. Ok, então vai presente, vai cuidar, autorizado final da 17, reportará a coluna final, Índia November Alpha. Salvador, bom dia. 4299.1 no 0 pronto. Azul 4299, após a decolagem do América, o senhor ali mantém. Após a decolagem do América, ali mantém o 4299. 10, puxa acionar e chame táxi. Primeiro para acionamento, pode juntar o push, está na 3304. Ah, tu sem acionamento, chame para o push, então 3304. Chamará para o push, 3304. Salvador, departure control 119.35. 119.35, bom dia, American 980. Cuidado, 3602. Morning departure, American 980 with it, climbing to 330, book a departure. American Airlines 980, good morning, climb and maintain flight level 330. Good morning, 330, American Airlines. 107, 3 meses afastado, India November Alpha. India November Alpha, autorizado pouso pista no 7, vem 060 graus, 10 nós. Livre pouso, India November Alpha. Mil e 12 para 5 mil na chegada, Mari. Com 982. 9 livre decolagem, pista 10, vento 070 graus, 12 nós. Livre decolagem, pista 10, azul 4299. Salvador, gol 9923. Prossiga. Passa nível 200, você vai nessa sua escuta? Chame Recife, frequência 13325, tem um bom voo. 33200, obrigado, bandido. Tchau, guerrinha, geninho. Um abraço, um volta. Bom dia, triplo papá Romeu Lima, prossiga. Tarde, emprestar para Salvador, com sobrevoo no litoral sul de Tuba, 910, direcionado agora na sua CTR, acionado no 2000. Triplo papá Romeu Lima, entendo que está prosseguindo de Iberistar, Praia do Forte para Salvador, troque o código acione 01, corrigindo. 2424, acione o código 2424, segue corredores, reporte visual com o pedágio. Vai reportar visual com o pedágio? A intenção do Romeu Lima é fazer um sobrevoo na Pituba, senhor. Ciente. Informe visual com pedágio para a coordenação de cruzamento do campo. Vai tomar visual com a coordenação o papá Romeu Lima. O Xener. 6312, chame Recife, frequência 12685. 2685, 6312, bom dia. Oi, Salvador, bom dia. O azul 4299, passando 2300. Azul 4299, suba e mantenha nível de voo 300, vigilância. 300, 4299. Autorizado na posição 43, autorizado o trip 5-4. Vai para o táxi 5221. Estabilizado, LS Visual, TAN-3602. TAN-3602, completa final, pista 10, torre 186. 867, obrigado, até mais. Com 1982, desse mantenha 2000 pés, 1012, acusa estabilizado no localizador. 2000 pés, 1012, acusará estabilizado no localizador, 1982. 3 Salvador, Oxenair 6319, informação, quilo, bom dia. Oxenair 6319, identifique chegada Bonf, desça e mantenha 4000 pés, 1012. 12,4 mil pés, chegada bom, 6319. 0 graus com 1-1 nós, 11 nós. Livre pouso, pista 1-0, TAN 3602. 6027. Canerline 980, contact receive center, frequency 12685. 12685, American 980. Escuta. Porque, bom, porque o 5221 está voltando para alguém de bastante compacto e teve a mala extraviada. E a gente vai chamar novamente para postivar que vai ter um. Quente, 5221, quente. 3304 acionado, pronto para o saque. Está com 133 de POB, faltou uma meia de 4 horas e 4 minutos alternando com o fim. Táxi via Juliette Alfa, até o ponto de espera da DERM, ponto de espera 2186, 1902 no ajuste, bom voo, 3304. Afirmativo, via Juliette Alfa autorizado, ponto de espera 186, estado no 012, então 3304, boa trabalho. TAN 3602, solo 27, direito no 2 e no decimal 9. Gente, o TAN 3602 virou na direita. Azul 4299, chame Recife em 12. Corrigindo, em 13325, alterne 1288. 3325, alterne 288, 4299. Triplo Papá Romeu Lima, será autorizado a efetuar o cruzamento pela linha do litoral. Aguarde autorização junto à torre. Vai ser autorizado pelo litoral? Já chama a torre, senhor? 1186, bom voo. Corrigindo, bom voo. Certo, 186, agradecido. Até já já. Papá Romeu Lima. Táxi Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 06. É, 07, portão, 07. 07, sim. Do cruzamento da pista 1028, Papá Romeu Lima, informe o término do cruzamento, pode ser via linha do litoral mesmo. Está autorizado pela linha do litoral, vai informar após o término o Papá Romeu Lima. É, confirma? Mais um convite, lançado 4-4, a bordo Maracanã, pronto.